Olá. Qual o papel dos religiosos na sociedade? Bom, se a gente for pensar assim de modo genérico, nos religiosos, né, como um todo, é bem complicado. E é complicado a opinião que as pessoas têm sobre isso. As pessoas têm as opiniões mais complicadas, mais difíceis, mais estranhas. Sobre isso, e claro que as muitas religiões e os muitos conceitos que tem por aí sobre o que é ser religioso, o que é ser uma pessoa que se dedica à obra de Deus, né? Uma pessoa que é separada por Deus, que tem um chamado para um ministério específico, por exemplo. É difícil de que as pessoas entendam. Bom, olhando para Israel, quando a gente pensa em religiosidade, quando a gente pensa nas pessoas religiosas, necessariamente nós temos que pensar nos sacerdotes. E a gente sabe que em Israel a classe sacerdotal ela era vinculada à tribo de Levi. A tribo dos levitas era dentre os levitas que eram designados então os sacerdotes. Eles eram dessa linhagem, eles pertenciam a essa linhagem. E nós temos visto, né, que a ocupação de Israel, isso ficou bem claro na última passagem, ela tem a participação especial, especialíssima de Deus, obviamente, controlando, comandando, dando as vitórias, assegurando a Israel que pudesse ocupar a terra, ou seja, Deus cumprindo as promessas feitas a Abraão e reforçadas ali a Moisés, só que quando essas promessas são refeitas a Moisés, elas ganham um tom específico para o povo israelita e são vinculadas à lei, à obediência, a uma série de questões, como a gente já viu. E nós vimos que na parte humana dessa ocupação, embora a ocupação aqui nesse primeiro estágio tenha sido tudo muito bem sucedido, e para a gente ser honesto aqui, né, em relação ao texto, tudo que se refere ao papel de Josué como líder e toda a fase que tem a ver com Josué, a fase da conquista de um modo geral, foi algo bem sucedido, ou seja, teve êxito, e há uma nota boa, uma nota positiva em relação a isso, apesar das falhas que aparecem aqui ou ali e que denotam aí problemas futuros, né? Apontam para problemas futuros aí para Israel, embora nem sempre o texto carregue aqui em termos de gravidade, né? Nesse sentido. Bom, a narrativa prossegue. A gente está aqui na fase em que a ocupação ela passa então agora para a responsabilidade das tribos, coordenada, liderada por Josué. E a gente vai entrar num tema. Essa passagem ela tem uma importante ressalva, né? Uma notinha que é colocada aqui, que inclusive na última passagem nós passamos um pouco rapidamente, quando fala justamente dos levitas. E agora volta a falar, então é oportunidade para que a gente dedique um tempo especial a isso. Papel dos levitas na ocupação da Terra Prometida. Qual foi o papel deles? Como é que eles se situaram em tudo isso? Então, nós entramos no capítulo 14. Então a passagem de hoje ela vai do versículo 1 ao versículo 5. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O papel levítico aqui na ocupação da terra prometida. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que esse papel ele se mostra aqui na distribuição das terras entre as tribos. De que maneira? Nós vemos aqui Eleazar sendo citado, o sacerdote Eleazar, que na verdade é o sumo sacerdote, ele é filho de Arão, a gente tem que lembrar disso. Arão era o sumo sacerdote, ele é um herdeiro direto aqui de Arão. E logo de cara nós vemos que ele ajudou aqui a liderar a distribuição, porque veja, ele é citado aqui no primeiro versículo: Eleazar, Josué e os chefes das tribos repartiram, fizeram a divisão ali, promoveram essa divisão das terras. Lembrando que estamos falando aqui das 9 tribos e meia. A questão do lado ocidental do Rio Jordão. A gente já comentou sobre isso. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, o sacerdote, né, está ali como um levita que é ajudando, contribuindo ali com o seu papel. É claro que ele é uma autoridade dentro de Israel. Veja que interessante, né? Essa composição em que Josué é um líder principalmente militar, ele tem uma liderança civil, nós poderíamos dizer, tem uma liderança como um tipo de governante. Ele não é um rei, ele não é chamado por nenhum título especial. Ele é uma espécie de comandante geral ali da conquista, mas ele tem uma função ali muito importante, né? Porque ele toma muitas atitudes, ele toma muitas decisões, ele desempenha um papel de grande autoridade. Embora seja assim, né? Eleazar, ele tem o seu papel como sacerdote, como sumo sacerdote, e claro que isso tinha que ser levado em conta. Os sacerdotes tinham que ser ouvidos, eles tinham que ser colocados ali junto no momento das decisões. E nós vamos ver aqui durante o texto que algo muito importante vai se desenrolando no meio disso, juntamente com os chefes dos clãs das tribos, né? Cada tribo tinha ali uma série de clãs, como a gente já comentou. Cada clã tinha diversas famílias, ou seja, um clã era formado por um grupo de famílias, né, que descendia ali de determinadas pessoas. E então eles tinham seus chefes, tinham seus líderes, que eram designados pelos próprios clãs, e então eles eram representantes que ajudaram ali, participaram das reuniões, das conversas. Olha, vamos ver aqui como que vamos fazer as coisas. É muito importante nós entendermos que essas decisões, essas reuniões, essas conversas, elas tinham em vista verificar qual era a vontade de Deus em meio a tudo isso. Então aqui você vê pessoas que estão andando aí sintonizadas com essa vontade. Agora veja que tem um detalhe aqui no versículo 2. A divisão da herança, diz o texto, foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Se nós vamos lá para Deuteronômio, Números de Deuteronômio, né? Nós vemos principalmente em Números 26, Números 33, nós vemos essas designações de Deus em relação a como deveria acontecer, como é que deveria suceder ali a distribuição das terras. E Deus ali já designa Eleazar como a pessoa que deveria ter o sacerdócio. E aqui Deus também disse, né, que deveria ser sorteado. Agora veja, é importante nós entendermos o seguinte: foi feito um censo ali, naquele tempo ainda de Moisés. Esse censo estabeleceu o tamanho das tribos, a proporção de cada tribo. E a quantidade de terra, ou seja, o tamanho dos territórios, pelo que Deus mesmo havia estabelecido, não foi invenção humana, não foi política, não foi nada disso, não foi nenhuma ideologia, né? Foi o que Deus estabeleceu. O tamanho dos territórios deveria ser conforme a quantidade de pessoas de cada tribo. Parece justo, né? Então, as tribos maiores, uma tribo grande, como Judá, por exemplo, precisava de um território grande para acomodar as pessoas. Tribos menores, como Dan, por exemplo, poderiam receber uma parte menor e com isso poderiam ficar satisfeitos. E basicamente, na hora de dividir entre os clãs e as famílias, não haveria também uma grande diferença. Haveria uma distribuição equitativa ali, razoável. É claro que não vamos contar aqui com a perfeição absoluta, né? Mas até onde era humanamente possível, pelo menos Deus estabeleceu as coisas de uma forma muito correta, muito boa, muito justa. Agora, o que então tinha que ser sorteado? O que precisava, o que faltava ser sorteado? O que faltava ser sorteado era a localização das tribos. Porque isso poderia sim gerar conflitos. É claro que determinadas tribos iam querer ficar onde havia água, onde havia terras férteis e por aí afora, né? Onde havia condições de não só de sobrevivência, mas de prosperidade, segurança, etc. Então Deus determinou que houvesse um sorteio. Como é que era esse sorteio? Então, os sorteios, né, que a gente vê no Antigo Testamento, eles eram realizados mediante aquelas pedras Urim e Tumim, que eram guardadas no colete do sumo sacerdote. Quando a gente estudou o tabernáculo, nós falamos bastante sobre isso, as pedras Urim e Tumim, que então o sumo sacerdote, ele, mediante a necessidade de consultas importantes, de decisões importantes em Israel, ele deveria ser então acionado para que ele consultasse a Deus e Deus revelasse a sua vontade através dessas pedras, uma pedra chamada Urim e outra pedra chamada Tumim. Eu não vou entrar aqui todos os detalhes do hebraico, etc, etc. O que importa para nós é que a revelação de Deus vinha por meio desse instrumento, a pessoa certa, o meio certo, e assim todos podiam ficar ali descansados de que não era uma prática política, era uma prática designada, coordenada, controlada por Deus. E assim nós vemos no versículo 2 que ela foi decidida, a divisão da terra, né, foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia. Então, o que nós temos até aqui, falando de maneira muito assim objetiva, né, é que o papel levítico aí na distribuição das terras entre as tribos foi um papel importante. Eleazar, ali, o sumo sacerdote, ajudou, ele foi um líder, e ele foi aquela pessoa que esteve à frente como um representante de Deus. Não esquece que sacerdote é um mediador, né? Ele é alguém que está ali entre os homens e Deus. Esse é o seu papel. Isso não significa que ele é um semideus, que ele é alguém com poderes mágicos, nada disso, mas essa era a sua função como descendente legítimo de Arão. E então o que a gente vê aqui na nação de Israel é que ela foi concebida e foi estabelecida com equilíbrio civil religioso. Um equilíbrio onde Josué tinha o seu papel, Eleazar tinha o seu papel, os líderes das tribos e dos clãs e das famílias, cada um ali tinha o seu papel. Sempre lembrando que cada ser humano com as suas imperfeições, com as suas características, mas aquilo que Deus estabeleceu foi absolutamente equilibrado. E com isso também o equilíbrio social, como a gente pode perceber claramente. Naquilo que Deus designou, não havia desequilíbrios monstruosos como os que vieram a se apresentar ao longo dos tempos por conta da desobediência. Quando a gente chega nos tempos do exílio, nós vemos os profetas denunciando justamente o extremo desequilíbrio, a injustiça que vinha sendo praticada em Israel. Os profetas chorando, amargurados por ver tudo aquilo, né? Nós estudamos Abacuque, né? Nós vimos como ele se dirigia indignado a Deus por ver tudo aquilo se passando, e os líderes, tanto civis quanto religiosos, e ambos são denunciados, ambas as classes são denunciadas ali, ambos deixando de cumprir ali com os seus papéis, mas não foi isso que Deus estabeleceu. Portanto, fica aqui já um lembrete, né, de como é importante entender como Deus faz as coisas e aonde é que estão as distorções, né, em relação àquilo que o homem faz. Bom, eles tiveram essa participação, esse papel na distribuição, mas eles tiveram um papel também na habitação entre as tribos. A habitação deles, levitas entre as tribos. É isso que nós vemos a partir do versículo 3, a segunda parte dele, né? Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Tem uma notinha aqui a respeito das duas as tribos de Manassés e Efraim, né? As duas tribos de Manassés, né? As duas metades e a tribo de Efraim, já foi comentado na passagem anterior. E depois você pode ver que volta ali no versículo 4 a falar dos levitas. Eles não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Havia uma prioridade do ofício sacerdotal e não cabia a classe dos levitas, a tribo dos levitas, aos sacerdotes, terem um território específico. Ah, aqui é a terra dos levitas, né? Tal lugar, tal região. Não, eles não tinham uma região. E por quê? Porque a prioridade deles era o ofício sacerdotal, a dedicação ao tabernáculo, onde eles inclusive tinham escalas de revezamento, e de tempos em tempos trocavam ali os turnos, né? Os turnos de sacerdotes, porque o serviço no tabernáculo era constante, depois no templo, né? Mas a princípio no tabernáculo. E esse revezamento, ele exigia, né, então, que de tempos em tempos eles estivessem ali. O que era a prioridade? Oficiar, servir, esse era o seu papel. Eles não tinham, por exemplo, uma herança, eles apenas estavam ali, e a dedicação deles não podia ser uma dedicação a negócios, né? E por isso, então, Deus designou, nós vemos isso nos textos lá, dentro do Pentateuco, né? Dos livros de Moisés, a designação do dízimo, para uso ali no templo, e o direito dos sacerdotes de usufruírem, então, desses recursos para o sustento das suas famílias. Isso foi algo que Deus designou, era legítimo, isso tinha como objetivo dar a eles a oportunidade de priorizar o ministério sacerdotal nas suas vidas e assim servirem a Deus conforme ele, Deus, havia designado para eles. Além disso, tinha também a questão da proximidade do ofício sacerdotal, porque vão ser designadas aí 48 cidades entre as tribos, ou seja, as diversas tribos, as tribos que estavam ali, as 12 tribos, deveriam ceder dentro dos seus territórios cidades para que então os levitas habitassem ali, as cidades e os seus arredores, onde eles podiam ali ter a viver com as suas famílias, eles poderiam inclusive ter ali os seus gados, né, como é descrito aqui no texto, né? Nós vemos isso com pastagens, né, para os seus rebanhos, ou seja, eles podiam viver uma vida normal, uma vida tranquila e se dedicar assim ao ministério sacerdotal, mas próximos das pessoas. Isso que é interessante, você vê que eles estão espalhados dentro do território, de forma que as pessoas não precisavam ir a um local especial para colocarem ali as suas petições, etc., a não ser nas datas festivas, as datas especiais quando eles eram convocados, né, como a Páscoa, né, a festa dos tabernáculos, e outras festas que eram festas anuais, né? Festas que eram celebradas e que havia a obrigação dos israelitas todos estarem ali. Mas do mais, eles estavam lá vivendo nas suas cidades, mas tinha sempre ali um levita não muito longe da onde eles viviam, onde eles podiam se deslocar e terem ali alguém como um mediador que podia auxiliá-los, que podia servi-los, né? Através do seu ministério. Portanto, o que a gente vê aqui novamente é uma nação concebida e estabelecida com equilíbrio por Deus, ao designar que essas pessoas, esses levitas, eles não seriam proprietários, eles não seriam latifundiários. Aliás, latifundiário não estava previsto, acho que para ninguém, né? Mas não seriam pessoas que iam pensar em questões terrenas, podemos dizer assim. O foco dele estava realmente naquilo, deveria estar, e foi proporcionado a eles que realmente o foco deles estivesse nas questões sacerdotais, naquilo que Deus esperava deles, e próximos ao povo, próximos, poderíamos dizer assim, que é uma proximidade entre Deus e o povo, entre os representantes de Deus e o povo. Isso foi também distorcido, como a gente sabe, isso também não ao longo dos tempos foi se degradando. Essa prioridade ela passou a servir a interesses, muitas vezes políticos, a interesses mesquinhos, a imoralidade, algumas vezes, em alguns casos, irresponsabilidade, teve atrocidades cometidas dentro da classe levita. No tempo dos juízes, nós vamos ver sacerdotes cometendo já barbaridades, que é a geração seguinte, a geração de Josué, coisas difíceis, né, de ver, né, aquelas narrativas, muito complicado, mas Deus estabeleceu as coisas bem feitas aqui também. Infelizmente, essa é a realidade do ser humano, né? O que a gente poderia aqui notar, numa primeira análise desse papel levítico na ocupação da terra prometida, é olhando para nós que não temos hoje sacerdotes, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, ele está nos céus. E de um modo muito próprio Pedro, ele se refere a todos nós como sacerdotes, cada pessoa que é nascida de novo, cada pessoa que crê realmente em Jesus como seu Senhor e Salvador, é um sacerdote neste mundo, ou seja, é um representante de Deus perante o mundo, é alguém que está aqui para representar esse Deus. Portanto, o que nós devemos fazer nesse sentido é cooperar para que a igreja desempenhe o papel designado por Deus. E a igreja tem um papel importantíssimo nesse mundo. As instituições, as denominações, as vaidades, e tantas coisas que a gente vê por aí, lamentavelmente, elas têm manchado esse papel. O inimigo tem atuado para que esse papel não seja desempenhado e a igreja deixe de fazer aquilo que mais ela está ordenada e capacitada a fazer, que é ser luz nas trevas. É isso que nós devemos ser. Não devemos ser cúmplices das trevas, não devemos nos aliar às trevas. Não devemos nos iludir de que a igreja ela tem um papel aí de se imiscuir em assuntos que não são os seus assuntos. Não vivemos em Israel, não vamos confundir. Tem muita gente confundindo as coisas aí também nesse sentido, achar que então nós somos aí levitas que vão dividir poderes aí, e se você notar bem, os levitas, eles tinham entre aspas, ali um poder, mas era um poder cultural, um poder religioso. Eles tinham o seu papel específico a desempenhar. A igreja tem muito que aprender e nós temos que cooperar para que a igreja desempenhe o papel que tem que desempenhar. No nosso contexto eclesiástico, devemos dar a nossa contribuição. Não concordar, não devemos, melhor dizendo, não devemos concordar com práticas, com políticas que são adotadas, com filosofias, ideologias, nada desse tipo que desvie a igreja do seu papel. Por outro lado, eu creio que devemos cooperar para que haja ministérios saudáveis. É evidente que, uma vez que somos todos sacerdotes, é claro também que, olhando para o Novo Testamento, nós enxergamos ali ofícios que Deus designou para a igreja: pastores, presbíteros, diáconos. Deus deu dons à igreja para que todos nós sirvamos ao corpo de Cristo de uma ou de outra forma. Então, o que nós temos que fazer é cooperar para que haja ministérios saudáveis, que nós mesmos sejamos responsáveis pelos nossos ministérios, pelos dons que Deus nos deu, pelo lugar onde Deus nos colocou, e cooperar para que irmãos sirvam também da melhor forma a Deus e ao seu povo. Eu creio que, fazendo isso, nós podemos aplicar esse texto, né, olhando para aquela conquista tão importante em que terras estavam sendo distribuídas, etc. Saber que nós temos sim um papel nesse mundo, temos um papel perante os incrédulos, mas temos um papel perante a própria igreja e precisamos distinguir essas coisas e assumir as devidas responsabilidades em cada uma delas. E para isso, é evidente, nós precisamos da ajuda de Deus. Líderes precisam da ajuda de cada um, precisam das orações para desempenharem os seus papéis. E assim, com essa ajuda, né, quem sabe sirvamos e cumpramos, né, sejamos luz neste mundo. Portanto, eu desejo que Deus te dê condições para isso, me dê também. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.